your heartbeat. You act so independent, you always feel the scene. But I know you don't mean it, you know what I need. It's hard enough to keep the fire, hear your voice come through the wire. I need to hold you close again and spend the whole night listening to your heartbeat. Este é o Riff Service. Estamos em www.maisradio.com e eu sou o Gabriel Souza. E o Riff Service de hoje é dedicado a baladas. Vamos ter uma compilação das 27 baladas que eu mais ouvi desde 2008, nos últimos 10 anos. Isto é uma compilação de informação que o site e a aplicação Last.fm fazem sobre as músicas mais ouvidas. E o programa de hoje vai ter as 27 baladas de 27 bandas diferentes mais ouvidas por mim desde 2008. E vamos iniciar com os norte-americanos Steel Heart. E do álbum da banda, do primeiro álbum da banda, o álbum Steel Heart, vamos ficar com a música She's Gone. Para vocês, Steel Heart, She's Gone. She's gone out of my life. Oh, she's gone. I find it so hard to go on. I really miss that girl. We'll be right back. E após Steel Heart, quem nos aparece são os norte-americanos Cinderella. E dos Cinderella ficamos com a música Nobody's Fool, uma daquelas baladas arrasa corações. E terminamos esta sequência com Kenny Loggins e a música Meet Me Halfway, música que faz parte da banda sonora original do filme Over the Top, O Lutador, filme que conta com Sylvester Stallone como protagonista. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter três baladas dos anos 90. E para iniciar a sequência temos os Ten. Para vocês, Ten, You're In My Heart. Thank you. magic help inside your eyes. I see my destiny. Every time we kiss, I feel you breathe your love so deep inside of me. If the moon and stars should fall, they'd be easy to replace. I would lift you up to heaven, and you would take their place. Then I saw them when I opened up the door. I saw them. My heart just spilled onto the floor. And I didn't need to see his face. I saw yours. I saw red and I closed the door. I don't think I'm gonna love you anymore. Part of me. We've opened up the door to it so many people never find the key. And if the sun should ever fail to send this light, we would burn 1,000 candles and make everything alright. When I saw red, when I opened up the door, I red. My heart just spilled onto the floor. And I didn't need to see his face. I saw yours. I saw red and I closed the door. And I don't think I'm gonna love you anymore. e após Ten, quem nos apareceu foram os Warrant. E do segundo álbum da banda, o álbum Cherry Pie, de 1990, ficamos com a música I Saw Red. E terminamos esta sequência com os Van Halen. E do álbum Balance, de 1995, ficamos com a música Can't Stop Loving You. E vamos agora para uma nova sequência. E quem nos aparece é mais uma banda que faz parte do Rock and Roll Hall of Fame. Estou a falar-vos do Cheap Trick. Para vocês, Cheap Trick, The Flame. Slowly closes in, and I feel so lonely. Touching heat, freezing on my skin. I pretend you still hold me. I'm going crazy, I'm losing sleep. I'm inching far, I'm in way too deep. I'll be

E após Ship Trick, quem nos apareceu foram os canadianos Honeymoon Suite. E destes canadianos ficamos com a música What Does It Take? E terminamos esta sequência com o supergrupo, os Damn Yankees. Supergrupo que contava com Tommy Shaw, Jack Blades, Ted Nugent e Michael Corleone. E dos Damn Yankees ficamos com a música High Enough. E vamos agora para uma nova sequência. E vamos iniciá-la com um nome mítico, com Gary Moore. Para vocês, Gary Moore, Empty Rooms. Loneliness is your only friend. A broken gentle mama sing a lullaby for your child cry. But soon enough, the danger will call him to the front lines. Let him revel in his innocence and peaceful dreams, where everything's as beautiful as it seems. His future is a field of flowers. To the mountains, fury, to the rage. never did before. 'Cause I feel like I was stranded on the shore. Far too long I thought that I could live a life without you. I was wrong, I drifted on an endless sea. Hold me now, don't leave me with this pain inside. I just can't hide. I believe that you and I were made for one another. Can't you see? You'll only get the best of me. My life will never be the same again. I guess you'll never understand. You stole my heart and never gave it back. So keep it for E após Gary Moore, quem nos apareceu foi David Halliday, o filho de Johnny Halliday e Sylvie Vartan. E de David Halliday ficamos com a música Tears of the Heart. E terminamos esta sequência com a última música conhecida de Steve Lee, que aqui nos aparece como se fosse em carreira a solo, porque eu não sei muito bem se seria uma música para a banda, se seria uma música para um projeto. E ficamos com a música Forever Eternally de Steve Lee. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com os Journey. E do álbum Trial by Fire, vamos ficar com a música When You Love a Woman. Para vocês, Journey, When You Love a Woman. I said that I'd never fall again. Within myself I was wrong. My searching ain't over. Over. this time you're really say goodbye. Well, as my broken heart lies bleeding, you say true love, it's suicide. You say you've cried a thousand rivers, and now you're swimming for the shore. Baby, you know my hands are dirty. Oh, but I wanted to be. Este é o Riff Service. Estamos em www.maisradio.com. E após Journey, ficamos com os Whitesnake. E do álbum 1987, ficamos com a música Is This Love. Uma eterna balada, um eterno clássico. E terminamos esta sequência com a mais famosa balada do álbum New Jersey, dos Bon Jovi. Ficamos com a música I'll Be There For You. E vamos agora para uma nova sequência. E vamos iniciá-la com os norte-americanos do Boston, Extreme. E do álbum Pornograffiti, vamos ficar com a música Wholehearted. Para vocês, Extreme, Wholehearted. Yeah.

E após Extreme, quem nos apareceu foram os suíços Crocus e a sua balada Screaming in the Night. Entramos agora no top 10 das baladas mais ouvidas por mim nos últimos 10 anos. E no décimo lugar estão os britânicos FM e a sua Closer to Heaven. E vamos agora para uma nova sequência. E vai ser uma sequência só com clássicos absolutos. E vamos iniciá-la com Miles Away do Zwinger, música retirada do segundo álbum da banda, o álbum In the Heart of the Young. Para vocês, Zwinger, Miles Away. Miles away, nothing left to what we had, just when I needed you. Thank you. E após Winger e do álbum Hot in the Shade dos Kiss, ficamos com a música Forever. E terminamos esta sequência com os norte-americanos Tesla. E dos Tesla não podia ser outra senão a Love Song. E vamos agora para uma nova sequência, a penúltima sequência deste nosso Riff Service. E vamos iniciar com a banda das irmãs Wilson, com a banda Heart. E desta banda vamos ficar com a música Alone. Para vocês, Heart Alone. Oh, You don't know how long I have waited, and I was gonna tell you tonight. But the secret is still my own, and my love for you is still unknown. Now all is said and done. The search has come full circle. Our destinies are one. So if you ever love me, show me that you give a damn. We'll know for certain the man. Someday I may find the ones that I've been e após Heart, ficamos com Survivor e a música The Search Is Over. E terminamos esta penúltima sequência do Riff Service com os canadianos Harum Scarum. E do seu primeiro álbum, o homónimo Harum Scarum, ficamos com a música Honestly. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service e vamos entrar no top 3 das baladas mais ouvidas por mim nos últimos 10 anos. E no terceiro lugar temos os suíços Gotthard e a sua belíssima balada Heaven. Para vocês, Gotthard, Heaven. Show me the way to your heart. I am searching, but I'm drifting apart. Everything's gone far away. Here we're standing now with no words left to say. Gave you power, fell on the floor. Silence, never thought you hurt so bad. Darkest hours, slept at your door, wishing all would be just like before. Love to

say. E Don't Be Afraid of the Dark, dos Y&T, foi a balada que eu mais ouvi nos últimos 10 anos. Iniciamos esta última sequência com os Gotthard e a música Heaven. Continuamos com o supergrupo Bad English e a música Price of Love. E os Bad English eram compostos por Neil Schon, John Waite, Ricky Phillips, Dean Castronovo e também Jonathan Cain. E terminamos a sequência com os Y&T e do álbum 10 ficamos com a música Don't Be Afraid of the Dark. E é com o Y&T que me despeço do Riff Service de hoje. Desejo a todos uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Este é o Riff Service. Estamos em www.maisradio.com. E eu sou Gabriel Souza. Rock on! Heading from town with a wink and a smile. I see.